62, autorizado por pistão na 0, vento 130 graus, 07 nós, check 30 pouso. Deixa travado. 66, obrigado. Ciente. Gol 971 no Galeão, aprovado nível 360, decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva direita, Leda após direto Brito. Intercepta o pêndulo 1-0 até SMAP após conforme a rota do ano. Transponder 5-1-1-7, controle 1-1-9, 1-2-9-4. Pronto, gol 971. Paulo, Salvador, gol 9763, ciente da informação uniforme, autorização Guarulhos. Gol 9763, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva direita, Leda, após direto Brito. Intercepta o pêndulo no Leia, até Brava, até o Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5132, controle 129.45. 360, autorizado Guarulhos, decola da 1-0, Dael, Leda, Bridge, Amper Zulu 1-6, Bravo Zulu, 5132 no transponder, 2945 controle, voo 1763. Quase, também pronto, voo 1763. Chamará. Solo 360, libere primeiro direito, solo 1219. Direito 219, tá 3662. Solo tá 3662, livrou a pista. Tá 3662, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, posição 02. Ok, pátio, Juliette, confirma a posição? Posição 02 do pátio de cargas 3, ok? Afirmativo, posição 2, pátio de cargas 3, né, André? Vai pro pátio de carro via Juliette ou via aquilo, o solo? Via aquilo, corrigindo, então 3662. Ah, então tá bom, via aquilo, então, obrigado. 3858 na escuta da torre? Tem machacado na final, tá 3858. Tá 3858, tem livre pouso, pistão na 0, vento 1140 graus, 079. Vamos autorizar, pistão na 0, tá 3858. Paulo, confirma, o pátio, o Finger 2 do TAN 362, ele tá ocupado ou é impressão? Não, é a posição 02 do pátio de cargas, ok? É nesse pátio mesmo. Sim, TAN 362, já passou, vai voltar. Ok, ok, sim. O 3858, solo 43, libere primeira direita, me solo 121 decimal 9. Primeira direita, solo 219, 3850. Salvador, boa noite, TAN 3858. Boa noite, TAN 3858, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3. Alfa, Juliette, posição 03 do pátio 1, TAN 3858. Pátio 1, posição 03, 3850. 171, aguarde. Solo Salvador, o voo 9763, dando portão 4, pushback acionamento. Voo 9763, aguarde. Aguardando. Voo 971, livre acionar chame-taxi. Estimado pro 9763, inicial push. Quando 763, então, que é o número 2 no setor, tráfego da companhia, solicitou o primeiro no 01, ok? Ok, agora. 7063, teria uma previsão? Sim, que a nave da companhia liberar o setor de retaguarda, tem livre para estacionamento e a porta táxi. Ok, após a companhia livrar, está livre, chama táxi, 7063. Largou 1971, está pronto para o táxi, seu BDU 54, 3 horas e 50 autonomia, terminando Campinas. 1971 no táxi via Índia, ponto espera torre 1195, ajuste no 014, agora em Bovô. Para o táxi via Índia, ponto espera Belém, 1895, com 1094, boa noite. 971, boa noite. Está livre, ingresso decolagem no zero, vento no 40 graus com 8 nós. Livre alinhar e decolada 10, voo no 971. Salvador, gol no 763 para o táxi, com 189 a bordo, 3 horas e 57. Alterna Galeão. Gol no 763, táxi via Índia, ponto espera torre em 1198.95, ajuste no 04, agora em Bovô. Ok, via Índia, ponto de 01895, 1014, obrigado, no 763. Zero pronto, gol 763. 763 ali, mantém 4-0 no zero. Ali mantém no zero, no 63. Sydney, decolagem dono 0, vento no 40 graus com 08 nós. Livre decolagem, gol no 763. Controle 129, decimal 45, bom voo. 2945, obrigado, gol no 763. Gol 973, informação uniforme, transmissão Galeão. Gol 973, boa noite, informação agora em curso a Vitor, mudança no ajuste para o 0 no 4. Galeão autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-9-45, aciona 5-1-4-5 no transponto. Ok, autoridade nível 360, Galeão, decola da 1-0, curva direita da AEL, Leda, após Leda Bridge, aí é peso 1-0. 2-9-4-5, controle 5-1-4-5, transponto. 9-7-5. Colo 973, correto. Reporta pronto para o estacionamento. Bora, obrigado. 1096, boa noite, minha adiante. Boa noite, 096, altímetro 1014, 1014. Reporte Simbra com trem checado. Eita, tá checado, avistando. Pouso pista no zero, gol no 096, o vento 130 graus com 08 nós. Vindo pouso, gol Podia levantar vídeo 2 no base? O Gono 09 informa que o comando está com a infra-aero agora do brilho do papi. Obrigado. Não posso ir sem infra-aero pra gente, tem como, né? Tem como ir pra ela, não? Tem que botar aí? É o período 3, é isso? Ah, dia 2, mas tudo bem. Tá bom, valeu. Eu vou informar aqui o pessoal da infra-aero, agora o tempo estimado é 10 minutos, eu quero o gol no 096. Ah, tudo bem. Valeu, obrigado. Solo 16, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite. Papa Romeu Alfa, é só. Alfa Eco Fox, o vento 130 graus com 09 nós, o altímetro 0 no 4, intenções, pouso pista no 0? Na 1 no 7. Apresenta ali para prosseguir, plano cancelador 12 no 7, é parte curta final no 7 com o trem checado, o Romeu Alfa Eco Fox. Sente, repórter, a final da 1 no 7 com cheque de trem Alfa Eco Fox. Bravo 096 na escuta do som. Bruno 096, 219, frente dele. Obrigado. Boa noite, São Bruno 096. Bruno 096, boa noite, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05. Base para final da 17, baixado e checado, Papa Romeo, Alfa Fox. Sete, Alfa Fox, livre pouso, pistão no 7, o vento no 30 graus com 099. Sente, livre pouso na 17, Alfa Fox. Fox, Solo 2-1, tá livre, back track, a flor livrando na esquerda, parte 5 tá livre, então boa noite. Salvador, boa noite, o TRIP-5218, interceptor localizador visual. Boa noite, Porto Simbra, com trem checado, TRIP-5218, altímetro no 014. Ok, 1014 no ajuste, reportarei com trem baixado até lá. Passou externo, aguardando para o trem baixar travado. Livre pouso, pistão no 0, vento no 40 graus com 08 nós, trip 5218. Então, 3858, boa noite, Vitor confere, Fortaleza autorizado nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta peso do 19 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 129, decimal 45, aciona 5153 no transpondo. 370 para Salvador, decolando da 10 com curva esquerda, Momo Froti, apoio peso do 19, conforme rota. 2945, controle transporte 5153, 3850. Alfa confirmando o destino Fortaleza, no portão 03, chama pronto, Tchimex, no momento. Pode para pronto. Agora sim, trip 5218, com trem baixado e travado. Net livre pouso, 1140 graus com 8 nós, trip 5218. Solas 26, direita, Solão 21, decimal 9, boa noite. 219, boa noite, Felipe. Solão Salvador, boa noite, Felipe 5218, livrou. Felipe 5218, boa noite, táxi via Alfa Kilo, ingressa no pátio 3, atentou o sinalizador. Aquilo, pátio 3, atento ao cuidador. Polo 973, autorizado, reporta táxi. Solo Salvador 35218. 5218, prossiga. Qual a nossa posição, senhorita? Previsto aqui, de acordo com o enfriado, posição 05. E confirma a visual com balizador ou negativo? Negativo, nós estamos visual. Sim, então um instantinho, vou confirmar com o enfriado. Ok. 528 já avista o pessoal do balizamento? Negativo, senhor. Agora visual, sim, ele tá sem a... Não tem iluminação a... O sinalizador dele, tá bom? Sim, você segue o mesmo então para o parqueamento, uma boa noite. Boa noite, sim. Salvador, é o 35218? O 35218, prossiga. Só informamos a senhorita que nós estamos aqui parados na posição 04, tá? E quem finalizou foi o nosso mecânico. Não tem ninguém no senhor, ninguém da Espanha aqui, tá bom? Tente contactar mesmo, ok? Graças, Cristo. No 973, 72 a bordo, 350 autonomia, alternado Campinas. No 973, taxi de Índia, ponte espera torre 118.95, acho 0 no 4, bom voo. E 14, Índia, 295, ponte espera, 973. Boa noite, obrigado. Na 73.0 está livre, ingresso decolagem 1-0, vento no 4-0 graus com 0-8 nós. Decolagem 1-0, vamos na 73. 3, decola os 3-4, chama controle 129-45, bom voo. 3-4-5, obrigado, boa noite.